agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Estamos aqui com mais um Encontro Central, né? Começando uma super semana aí, hoje 17 de março, uma super segunda-feira. Como foi aí o seu final de semana? Tudo bem? Que bom, fico feliz. E a gente vai com você durante 2 horas, né? Toda a equipe aqui do Encontro Central e eu, Fábio Pérez, apresentando. E a gente vai tocar para você só as melhores, o melhor do romantismo, aqui no Encontro Central. Começando bem com Heaven, Bryan Adams. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Young and wild and free. Now músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. No reason for you to cry. músicas inesquecíveis. No encontro central, Carrie, também Bruce Springsteen com Street of Philadelphia e Bryan Adams' Heaven. E agora chegando Shy Lights, Kiss and Say Goodbye. Estamos apresentando Encontro Central. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done, oh's wrong. Please, darling, don't you cry. Kiss and say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you'll meet another guy. Understand me, won't you try, try, try, try, try, try. Say goodbye. I'm gonna miss you. I can't lie. As canções imortais. If you're lost, you can look and you will find me. Time.

músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco aqui do Encontro Central com Dennis Williams, It's Gonna Take a Miracle, também Cyndi Lauper, Time After Time e Shy Lights, Kiss and Say Goodbye. Tá afim de participar aqui juntinho com a gente dentro do Encontro Central? É fácil, mande aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você pede sua música, a sua tradução, faz a sua indicação, escreve aí a sua cartinha romântica, né? Manda sua frase, não tem problema, ajude aí a gente a fazer um programa muito mais gostoso nas suas noites ou então nas suas madrugadas, né? E a gente volta já já com muito mais no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E já estamos de volta e abrindo mais um super bloco aí com Nexus, By My Side. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Certain and anxious, and to call you. Rooms full of strangers. Some call me friend, but I wish you were so close. In the dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark. Dark of night, his faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. As canções imortais. Dancing behind masks. just subtle pantomime. But images reveal whatever lonely hearts can hide. Lady, lady, lady, lady, don't walk this lonely avenue. Lady, lady, lady, lady, let me touch that part of you. Want me to, lady, lady, lady, lady. I know it's in your heart to stay. Lady, lady, lady, lady. When will I ever hear you say, stands with no apology, move towards the stars and be my only one, reach into the light and feel love's gravity that pulls you to my side, where you should always be. Lady, lady, lady, lady, don't walk this lonely avenue. Oh, lady, lady, lady, lady, me touch that part of you. You want me to. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Sure that your coffee has its sugar and cream. Estamos apresentando Encontro Central. Aqui no Encontro Central, Karen White, Superwoman, também Joe Esposito, Lady, Lady, Lady e Nexus By My Side. Chegando Lenny Broad, Over You. Encontro Central, o coração batendo mais forte. That love is blind, and here I am to prove it one more time. Forget about my pride. I didn't mean to catch you by surprise, and I hope that isn't pity in your eyes. I've tried so hard and keep you off my mind. I know I should, but it's no good, 'cause time goes by and I'm not over you. I'd gladly be a fool and love again. then I'll go. But there's just one thing I thought you ought to know. The days go by, but nothing's changed. I'm still here for the taking. And just a touch would mean so much to one whose heart is breaking over you. Músicas inesquecíveis. Thank you. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Fechando o segundo bloco aí com Robin Gibb, Like a Fool. Também teve Matica, Toy Soldier, o ano de 1989, hein? E também Lenny Broad, Over You. Essa é bem mais antiga, né? E já já tem pra você a tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. E estamos de volta aí com Encontro Central, super segunda-feira, e está chegando para você a tradução do dia, né? Hoje com Elton John, Your Song. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. It's a little bit funny. É um pouco engraçado esse sentimento que tem. Eu não sou um daqueles que podem facilmente esconder. have much money. Eu não tenho muito dinheiro. Boy, if I did, mas se eu tivesse, I'd buy a big house, compraria uma grande casa, we both could live, onde nós dois poderíamos viver. If I was a sculptor, se eu fosse um escultor, but then again, no, mas de novo não sou. Ou um homem que fizesse poções em um show itinerante. Sei que não é muito, mas é tudo o que posso fazer. Meu presente é minha canção, e ela é pra você. E pode contar para todo mundo que esta é a sua canção. Talvez seja bem simples, mas agora está pronta. Eu espero que você não se importe que eu tenha posto em palavras como a vida é maravilhosa por você estar no mundo. Eu sentei no telhado e chutei o musgo. Sentei entre alguns versos e deixaram um pouco triste. Mas o sol estava tão gostoso quando escrevi esta canção. Ela é para pessoas como você que mantém aceso. So excuse me for getting, então perdoe meu esquecimento. But these things I do, mas essas coisas eu faço. You see, I've forgotten if they're green, você sabe que eu me esqueço, or they're blue, se eles são verdes ou azuis. Anyway, the thing is, what I really mean, como quer que as coisas sejam, o que realmente quero dizer. Yours are the sweetest guys, você tem os olhos mais doces que eu já vi. E pode contar para todo mundo que esta é a sua canção. Talvez seja bem simples, mas agora que está pronto, eu espero que você não se importe que eu tenha posto em palavras como a vida é maravilhosa por você estar lá. Eu espero que você não se importe que eu tenha posto em palavras como a vida é maravilhosa por você estar lá. Estamos apresentando Encontro Central. And these ever-changing times.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. She used to cry when I come home late. She couldn't buy the lies I told. All she wanted was to be needed, someone that she could call her own. Love I know I took for granted, until she walked out of my door. Too little too late to say I'm sorry, 'cause she's not crying anymore. She's not crying She's picked herself up off the ground. I wasn't there when I was needed, but I was there to let her down. Sometimes you know I feel so foolish. If I knew then what I know now, another tear would never fall, 'cause I'd give all of my all if we could work things out somehow. But she's not crying anymore, and she ain't lonely any longer. There's a smile upon her face, a new love takes my place. She's not crying anymore. She's not crying anymore. She ain't lonely any longer. There's a smile upon her face, a new love takes my place. She's not crying anymore. There's a smile upon her face, a new love takes my place. She's not crying. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco do nosso encontro central com Boys to Men, I Will Make Love to You, também Billy Ray Cyrus, She's Not Crying Anymore, ela não vai mais chorar, né? Teve a participação aí do Chitãozinho Chororó na versão em português, né? A versão cantada pelo Billy Ray Cyrus e o Chitãozinho Chororó. Essa aí é só com ele, né? Também Billy Idol, Eyes Without Face, teve Berlin, Sigma Bradaway e Aretha Franklin, Ever Changing Time. E lógico, né? A nossa tradução do dia com Elton John, Your Song. Daqui a pouquinho a gente volta. Não esquecendo que você pode participar com a gente dentro do Encontro Central. De que jeito? Mande aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com e a gente fica aguardando aí a sua participação, a sua mensagem, a sua cartinha romântica, seu pedido musical, a sua tradução do dia. É só mandar, pedir e com certeza a gente toca. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. E chegando aqui o último bloco desta super segunda-feira no Encontro Central. Abrindo com ele aí, Cry for Help, Rick Astley. Estamos apresentando Encontro Central. Bye. as canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. It's not the same without. Estamos apresentando Encontro Central. Teve para você Peter Cetera, também Perigo com Zizi Posse e Cry for Help com Rick Astley. Chegando, Placa Luminosa, Telefono. As canções imortais. Essa chance sentir teu corpo junto ao meu mais uma vez. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Brilhando você. músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Fechando mais um Encontro Central aí com Glenn Medeiros, Long and Lasting Love. Também Espelhos d'Água com Patrícia Marques e Placa Luminosa, Telefono. São as melhores para você aqui no Encontro Central. Para você que participou juntinho com a gente aí, ficou ouvindo o melhor do romantismo e está a fim de participar, é só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. E o Fábio Pérez vai ficando por aqui, volto amanhã com o melhor do romantismo. Então, para você que ficou comigo, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.